seu juiz. Essa música é linda demais. Claro, pra pensar que podia ter sido diferente, que não precisávamos estar sentados frente a frente aqui nesse lugar. Pelo dinheiro, pelos bens, é por nossa família. Olha a nossa filha, o que ela vai pensar? Outra! Lembro de mim que você jurou fidelidade, todo seu amor. Por que me enganou? Sem pudor, canta aí. Seu juiz, tá difícil pra mim. Olhando só os dela, não quero os meus bens, é tudo pra ela. Só quero o meu coração de volta. Seu juiz, tá vendo essa lágrima caindo na mesa? Já chorei de alegria, hoje choro de tristeza. Acaba logo essa separação, é mais um caso encerrado por traição. Claro, pra pensar que podia ter sido diferente, que não precisávamos estar sentados frente a frente. Esse é o caso de muita gente. Pelo dinheiro, pelos bens, é por nossa família. Olha a nossa filha, o que ela vai pensar? Pitou pro povo, nação! Lembro de mim que você jurou fidelidade, todo seu amor. Por que me enganou? E essa galera já conhece, manda pra ficar bonito aí! Seu juiz, tá difícil pra mim olhar nos olhos dela. Não quero os meus bens, é tudo pra ela. Só quero o meu coração de volta. Seu juiz, tá vendo essa lágrima caindo na mesa? Já chorei de alegria, hoje choro de tristeza. Acaba logo essa separação, é mais um caso encerrado por traição.